67, o 385. Ok, vai voar o Serra Vitor 367, 385. Alô, 123. Aracionamento, chame 118, decimal 6, aquilo que é da Serra. Serra. Salvador, gol 1649. Serra Livre, acionar, reporte táxi, Quebec Serra. Serra. Nível 220. Autoriza o nosso acionamento. Aguarde um minuto só, autorização. Aguarde. Salvador, Vitor Mike, Quebec, boa tarde. Vitor Mike, Quebec, boa tarde. Aguarde coordenação para Valença, número 2. Altímetro 1011. O número 2, aguardando a cópia. Autorizado um, o 220 para Ilhéus, decola da pista, 110 com curva direita na saída da El, transição Coral, controle Salvador em 119 decimal 8, torre 1186, acione 5501. Autorizado 220 para Ilhéus, decola da 110, primeira curva direita da El Coral, 198, 118 decimal 6, torre 1501. O 649 corrigindo, modifique a saída para Dael, Leda, após direto. Dael, Leda, após direto, chame para acionamento no 649. Dael, Leda, após direto. Já estamos prontos, na posição 06. Autorizado, chame táxi no 649. Cortarei. Vitor Mike Quebec, autorizado para Morro de São Paulo. Decola da pista 17. Autorizado 1 mil pés. Curva direita após saída no corredor Axé. Controle Salvador em 1198, torre 1186. Acione 0161. 118.6, torre, estimativa. Correto, chame agora 18.6, bom voo. Falou, boa tarde, gol 675, livrou? O 675 autorizado via Alfa. Chame para ingresso na taxi Kilo. Via Alfa, chamarei para ingresso na Kilo, gol 675. Para o táxi, 976703, está na posição 1, 2, 4, 3, 5. 673835. Sul, Quebec. Eu vou reportar no portal da nossa. Cidade Alfa, mantém para Delta, 2, 6, 7, 6, 3, na boa, bom. Igualmente. Alô, Lima, Cidade 3. Siga. Pronto para o primeiro lançamento. Cliente, livre lançamento, reporte para ascensão. Excelente. Quebec Serra está autorizado, início de táxi, reporte para ingresso na pista, aqui no Quebec Serra. Conseguindo a sessão uma centena, o Lima Quebec tem. Tente, livre a sessão uma centena. Excelente. Quilo Quebec Serra está autorizado em ingresso, reporte linha do ponto, cabeceira 17, Quilo Quebec Serra. 807, frente da Victor, passa 110 para uma centena. Polo 807, identifique chegada Bonf, desça 040. Identificou 40, 807. Nós autorizado o táxi via Índia e Alfa, mantenha a posição antes da Delta e chame 118.6 para ingresso e decolagem. Índia e Alfa terá a posição antes da Delta, voo 99, quando lá repartirá 118.6. Voo sempre passar uma boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Web 6703, se aproxima da Delta. 6703, boa tarde. Ingresso e mantém a Delta, Web 6703. Ingresso e mantém na Delta, Web 6703. Torre Salvador, boa tarde. Até 3835, passando se a Vitor 372, deslova, já travado. São 3835, cabeceira deslocada em 1.200 metros, o vento de 120 graus com 1.09, tem pouso autorizado no 0TAM 3835. Ok, ciente das restrições, livre de pouso no 0TAM 3835. Webjet, ingresso taxiway Kilo, pátio 3 e chama para ingresso no pátio principal, com 675. Correto. Observe o aerobus na curta final da 1-0. Após a passagem ali, mantém o Web 6703. Após ali, mantém o Web 6703. Kilo Quebec Serra, o vento de 130 graus, 10 nós, autorizado a decolagem 1-7, Kilo Quebec Serra. Está na cabeceira ali, mantém Quebec. Autorizado o táxi até o gate 6. Autorizado até o gate 6, com o 67. No solo aos 25, libera a direita, chame solo 29. Libera direita 219-385. Chico Quebec Serra decolou os 25, pista no 7, chame controle em 119-8. Controle na boa, Chico Quebec Serra. 368 para o gol no 807. Pode dar 366 se quiser. Tá, já faz corrida do Brasileiro, ele manteve no 0.649. Espécie 1011. 72500 no 807. Quebec Serra, boa tarde, meu pé é Axé. Tá na Quilo, tá 3835. Alfa, reporta pra ingressar na Quilo, 3835. Tutubec Serra, autorizado direto Morro, aguarde para ascensão. Boa. Azul 4065, inicia agora, puxa, amigo. Iniciado, manda mais. Pente. Jetman 703, decolou os 26, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 98, uma boa, bom domingo. Exatamente. Tô boa, 6703, colou na escuta. 6703, contato radar, submantenha 340, gole. 340 Gole, 6703. Está pronto para o lançamento, Lima Kilo X-Ray. Informa que vai a 120 após o tocar. Lima Kilo X-Ray livre, lançamento, sem problema. Reporte para a descida. Acenderemos até 120, ok? 120, sente. Passando 66 no 807. Sente no 807, torre agora em 1 no 8.6. Obrigado, seja. Salvador, boa tarde, retornar em Quebec. Nossa. Decolagem, o mesmo é 9. Salvador, boa tarde, retornar em Quebec. Retornar em Quebec, boa tarde, meu pés, axé. Boa tarde. Na próxima quilo, 3835. 3835, autorizado o ingresso na Quilo, taxi lentamente via pátio 3, reporte para o ingresso, pátio principal 3835. Ok, ingresso na Quilo, taxi lento, me chama para o ingresso no pátio 3, ou 3835, para ingresso no pátio principal 3835. Certo. Sessão, reporte lançamento. Acusaremos, X-Ray. Quebec Serra, vai subir 025. O Quilo Quebec Serra, livre ascensão 025. Boa. 807, passar o 372, baixar o trabalho. 1649, decolou os 29, chame o controle em 119.8. 19.8. O voo no 807, sente, reporte visual com a cabeceira deslocada em 1.200 metros, vento de 110 graus, 8.9, no 807. Visual e sente, no 807. Pouso livre, pistão no zero. Sente, livre, pouso no zero, no 807. Deslocada pistão no 0 em 1.200 metros, ajuste no 0 no 1, ponto de espera pistão no 0, chame torre 1 no 8 decimal, meia dúzia, tem um bom voo, azul 4065. Sim, você seguiu para o próximo instante, no 8 nessa volta, com a torre 1 no 8 da meia, 4065, ajustado no 0, obrigado. 3835, observe o Embraer da Azul, que irá ingressar na Juliette, tá, em direção ponto de espera pistão 0. De passagem ao mesmo após ingresso, parte principal, portão 09, da 3835. Ah, afirmativo, tá, vai dar prioridade ao tráfego da Azul e prossegue para o norte, 3835. para o lançamento Lima Kilo X-Ray. Livre lançamento, reporte descida Lima Kilo X-Ray. X-Ray. MS703, chama em Recife, 1288, alterna 3325. Web 6703, copiou? Negativo. Chame Recife 1288. 288, boa. Tá na descida, Lima Kilo X-Ray. Okay, autorizado descida, reporte cruzão 3000 pés. X-Ray. Salvador, azul 4065, para a Delta, na sua escuta. A Lima tem 4065. A Lima tem 4065. 1807, solo 32, libere direita, solo 29. Direita, 29, 907. Solo Salvador, 907, livrou. Boa tarde. Boa tarde, Golo 807, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 4, 907. Alinhado, pronto, azul. 4065, livre decolagem, um vento de 90 graus com 8 nós. Iniciando 4065. Vitor Mike Quebec vai manter meu pass como final? Com dificuldade de copiar as mensagens aqui na região. Frequência livre, comandante. Boa tarde. Obrigado. Tote 3155, cliente da Victor. Boa tarde, 3155, informação Victor correta. Qual o nível para Guarulhos, senhor? Nível 340 para Guarulhos. 340 será coordenado, provável subida da L, transição de NER. Aguarde coordenação, tem 3155. NER, da L de NER, aguardando coordenação, 3155. Azul 4065, decolou os 34, chame controle em 119.8. Uma boa tarde. Ok, Bravo 8, muito obrigado, boa noite. Salvador Azul 4065. Azul 4065, contato radar, submantenha 360, saída Gole. Autoriza voar direto Gole? Autorizado. 4360. Gol no 649, chama Recife, 1288, alterna 3325. 288, 3325, gol no 649. Zona 55, pronto para cópia? Sim, até 3 zona 55, Salvador para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340 autorizado, superior Whisky 50. decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, aciona 5, 5, 1, 2, 3, 1, 5, 5. Autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Upwind 50, saída da, NER, da EL, transição de NER, decolagem não no zero, curva à direita. Controle 1, 1, 9, decimal 8, torre 102, decimal 6, aciona 5, 5, 1, 2, 3, 1, 5, 5. 5-5 no 2, contagiamento correto, tantra 155, cabeceiro no 0, agora deslocado 1-2-0-0 metros, senhor. No portão 2, chame pronto para o posicionamento. Vai chamar, conta para o posicionamento, 355, senhor. Salvador, gol 674. Gol 674, qual nível para Campinas, senhor? Será coordenado no 7, correção no 674, provável subida bola e transição Gonza. A informação em curso é Vitor, aguarde coordenação. Pronto para cópia? Por favor, Brasil. Voo 674, Salvador para Campinas, Sierra Bravo, Quilo Papá. Nível de voo 380 autorizado, Perwisky 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 8. Aciona 5515, torre e opera em 1 no 8, decimal 62, senhor. Autorizado Campinas, nível 380, via Perwisky 58. Decolando a 10, curva direita, gole, transição Gonza, aciona 5515, controle 198, gol 674. Protegimento correto, gol 1674, confirme somente seu portão. Portão 06. 612, senhor, chame pronto para o posto de saneamento, senhor. Obrigado. Pronto para o puxa acionamento, kit 02. Do 200, senhor, em coordenação com o equipe de solo, após o ingresso do Boeing da Gol no portão 04, senhor, tem livre puxa acionamento no 2. Chame táxi 3155. Após o Gol, está livre puxa acionamento, vai chamar para o táxi 3155, tá certo? Vai cruzar o 102.4065. Ok, chama Recife, 1288, aperta 3325, 4065. Ok, 1288, muito obrigado, bom domingo. Promete. taxi Serra, sente autorizado descer com as 6 horas, frequência livre. Surende Juliette, Salvador, prossiga. E confirme transponder sua nave, POB. POB, ciente. Autorizado 3.500 pés via corredores, aposta da Verde Vera Cruz, Vitor de Juliette. O Vitor de Juliette acione o código 1-0-1-2-1-1. Vitor de Juliette, Salvador. Tem condições de ir na presente voar Paripe para ingressar direto no Interlagos? Vitor autorizado então direto Paripe. Para o taxi 131-55, tem 149 a bordo. Altera no Galeão com 4 horas e 20. Para o senhor 149-420 Galeão, tem táxi aprovado via Índia, Alfa, Delta, ponto de espera da pista no 0, cabeceira deslocada 1200 metros. Ajuste no 0 no 1. Ponto de espera da pista no 0, torre 1 no 8, decimal 612. Tem um bom voo, 131-55. Via Índia, Alfa e Delta, para o ponto de espera da cabeceira deslocada 1200 metros. Quando lá, 118, decimal 6, 3155, obrigado, boa tarde. Salvador, Guardião 01.